Os cantos da casa, centésima emissão. Em jeito de comemoração, vamos retomar o ciclo A Infância e a Música Portuguesa. No Reino das Fadas e dos Bichos é o tema do segundo capítulo. Esta série é dedicada a todas as crianças do mundo, designadamente àquelas que, pelas mais variadas circunstâncias, como a fome, a guerra, as doenças ou os maus-tratos físicos e psíquicos, vêem todos os dias ser-lhes negada a oportunidade de serem crianças. A seleção do repertório e a respectiva sequência têm a assinatura de Álvaro José Ferreira, fundador da comunidade de Amigos do Lugar ao Sul e colaborador do blog A Nossa Rádio. A Infância e a Música Portuguesa, segunda parte. No Reino das Fadas e dos Bichos. Uma forma de ouvir a música portuguesa. Os Cantos da Casa. As fadas. As fadas, eu creio nelas. Umas são moças e belas, outras velhas de pasmar. Umas vivem nos rochedos, outras pelos arvoredos, outras à beira do mar. Algumas, em fonte fria, escondem-se enquanto é dia, saem só ao escurecer. Outras, debaixo da terra, nas grutas verdes da serra, é que se vão esconder. O vestir são tais riquezas que rainhas nem princesas nenhuma assim se vestiu. Porque as riquezas das fadas são sabidas, celebradas por toda a gente que as viu. Quando a noite é clara e amena e a lua vai mais serena, qualquer as pode espreitar fazendo roda, ocupadas em dobrar suas meadas de ouro e de prata ao luar. O luar é os seus amores. Sentadinhas entre as flores, ficam-se horas sem fim, cantando suas cantigas, fiando suas estrigas em roca de ouro e marfim. Sei, dizem nas fadas ao rei, mas só quando a tarde cai. Fadas do jardim do rei, musgos onde ninguém vai. Eu sei de um segredo, sei, dizem nas fadas ao rei, mas só quando a tarde cai. É preciso saber ver, ver que em tudo há um segredo. Jardim do rei, eu já com elas dancei, voltei para casa a cantar. Dizem que eu sou distraída, que me esqueço desta vida, que verdade, há outra realidade naquilo que não se vê. Sei que há fadas no jardim quando as há dentro de mim e quando o coração crê. Mas isso não é verdade, há outra realidade naquilo que não se vê. Sei que há fadas no jardim quando as há dentro de mim e quando o coração crê. O povo das fadas sente que o sol revive ao morrer e baila então transparente no sítio onde o sol poente se doer ao desaparecer. Bailai, fadas, bailai sempre no fogo do entardecer. Quem baila no fogo ardente vê por trás do sol poente um outro sol a nascer. Sente que o sol revive ao morrer e baila então transparente no sítio onde o sol poente se doer ao desaparecer. Bailai, fadas, bailai sempre no fogo do entardecer. Quem baila no fogo ardente vê por trás do sol poente um outro sol a nascer. Fadas ao luar balançam no ar, são folhas ou não? Fadas a brincar, brincam no olhar, mas folhas não são. Fadas ao luar, balançam no ar, são folhas ou não? Fadas a brincar, brincam no olhar, mas folhas não são. Ai, fada, que passas na noite a brilhar, é para a floresta que vais a voar. Lá vivem as plantas, eterna magia. Ai, fada da noite, contigo eu iria. Fadas a brincar, brincam ao luar, são folhas ou não? Fadas ao luar, balançam no ar, mas folhas não são. Fadas ao luar, balançam no ar, são folhas ou não? Fadas a brincar, brincam no olhar, mas folhas não são. Ai, fadas da noite, ai, verde luar, entre sombra e folhas vos vejo a espreitar. Ai, fadas da noite, ai, verde luar, entre sombra e folhas vos vejo a espreitar. Fadas ao luar, balançam no ar, são folhas ou não? Fadas a brincar, brincam no olhar, mas folhas não são. Fadas ao luar, brincam no olhar, são folhas ou não? Fadas a brincar, balançam no ar, mas folhas não são. Desde sempre tu me olhaste, silêncio me falaste, e estando eu triste sorrias, e ainda vives em mim, e assim me levas a ver como o verde não tem fim, como ao fundo do jardim tudo começa a viver. Bruxelos em grutas penedos ao anoitecer, e sombras e medos me roçam pelos dedos sem se poder ver. Mas eu sei que há fadas na noite espalhadas, não há que temer. Uma só que ouvir se põe a luzir nesta escuridão. Uma só que eu veja virá se o deseja o meu coração. Uma só que eu vir se põe a luzir nesta escuridão. Uma só que eu veja virá se o deseja o meu coração. Thank you. ninguém que pense ao mocho que do alto espreita. Toda a gente aguenta um mocho a piar, mas bruxa coerente já dá que pensar. Se o mocho piar ou se a bruxa rir, é sinal de azar, ponham-se a fugir. Então, será que aqui está, que entrou pelo chão? Não sei bem se vá ver sob o colchão. Fui lá ver, mas não, só vi um sapato. Saltou-me da mão e transformou-se em gato. A partir de agora, sei onde ela está, sei onde ela mora, com cara de má. Riso já frouxo num velho sapato, num chiar de porta, num colchão já velho, em bengala torta ou atrás de um espelho, debaixo da escada, num caco partido, em coisa estragada ou no que está escondido. Mas não vou fugir, vou onde ela está, e vou me fazer rir por ela querer ser má. Ha, ha, ha. E vou voar no teu quintal. Eu sou a bruxa má e vou voar no teu quintal. Numa vassoura de lã vou esconder-me no pombal. Numa vassoura de lã vou esconder-me. Sozinho, de apólvora no meu cabaz, já não me sinto sozinho. Eu sou um bom rapaz e vou fugir do teu olhado. Eu sou um bom rapaz e vou fugir do teu olhado. De feitiços ousas que atrapaz. Quero é ficar afastado de feitiços, usas que atrapalhas. Quero é ficar afastado. Ambos ficarão cansados. deitaram-se à beira do lar e dormiram descansados. Deitaram-se à beira do lar e dormiram descansados. De manhã ao acordar estavam muito admirados. De manhã ao acordar estavam muito admirados. Os dois de cabeça no ar tinham dormido abraçados. Os dois de cabeça no ar tinham dormido abraçados. Com a música de Raimundo e a poesia de Antero de Quental, dita por Célia Figueiredo, demos início à nossa viagem ao reino das fadas e dos bichos. Seguiram-se Luísa Barreto, Sebastião Antunes, Vai de Roda, João Filipe com Sameiro Sequeira e Sérgio Castro. Por último, João Loio, num belo instrumental intitulado Esquilo, dá-nos um mote para irmos em demanda de outros animais, habitantes da floresta ou não. Borboletas, libelinhas, crocodilos, joaninhas, chimpanzés, sapos, chacais, ai, ursos, animais. Borboletas, libelinhas, crocodilos, joaninhas, chimpanzés, sapos, chacais, ai, ursos, animais. Animais que andam na terra, cães, cavalos ou leões, e animais que voam alto, aias, gaivotas, falcões, animais que nadam bem, peixes, polvos e moreias, e outros animais marinhos, bulas, búzios ou manteias. Borboletas, libelinhas, crocodilos, joaninhas, chimpanzés, sapos, chacais, há imensos animais. Borboletas, libelinhas, crocodilos, joaninhas, chimpanzés, sapos, chacais, há imensos animais. Animais quase gigantes, hipopótamos, baleias, animais de estimação, cagatos, gatos, periquitos, coelhos, bichos da seda e até animais casitos. Borboletas, libelinhas, crocodilos, joaninhas, chimpanzés, sapos, chacais, há imensos animais. Borboletas, libelinhas, crocodilos, joaninhas, chimpanzés, sapos, chacais, há imensos animais. Ratos, quilos, caravelhos, todos têm os seus caprichos, tal e qual como as pessoas, assim são também os bichos. Têm tamanhos diferentes, cada um tem uma mania, e em qualquer lugar do mundo fazem boa companhia. Borboletas, libelinhas, crocodilos, joaninhas, chimpanzés, sapos, chacais, há imensos animais. Borboletas, libelinhas, crocodilos, joaninhas, chimpanzés, sapos, chacais, há imensos animais. Borboletas, libelinhas, crocodilos, joaninhas, chimpanzés, sapos, chacais, há imensos animais. Borboletas, libelinhas, crocodilos, joaninhas, chimpanzés, sapos, chacais, há imensos animais. Um leão. É o fungaga, fungaga da bicharada. É o fungaga, fungaga da bicharada. La la la la la la la la la la la la. Vamos todos aprender como vive a bicharada, que é um cardume e uma manada, e vamos ver, não tarda nada, quem é que afinal tem a voz bem afinada. É o fungaga, fungaga da bicharada. É o fungaga, fungaga da bicharada. La la la la la la la la la la la la. Vamos também descobrir uns amigos bestiais, bem diferentes dos habituais, e vamos rir até não poder mais, com as palhaçadas dos amigos animais. É o fungaga, fungaga da bicharada. É o fungaga, fungaga da bicharada. É o fungaga, fungaga da bicharada. É o fungaga, fungaga da bicharada. É o fungaga, fungaga da bicharada. É o fungaga, fungaga da bicharada. É o fungaga. Olho aberto, sai da toca, muito esperto, sempre à coca. Chego sempre muito cedo quem virá. Vem raposa seguir, vem manhosa para mentir. Eu sei tudo dentro do quem virá. Bicho vai, bicho vai, bicho vai, vai. Bicho vai, bicho vai, bicho vai, vai. Vem ovelha pachorrenta, traz parelha, logo senta. Toca a dança sem descansa, toca a dança quem virá. O lobo que respeito não é bobo deste feito. Faço tréguas só por hoje, faço tréguas quem virá. Bicho vai, bicho vai, bicho vai, vai. Bicho vai, bicho vai, bicho vai. Ainda. Sem o lince não há baile, sem o lince quem virá? Vem muitos, muitos mais, sem intuitos e outros tais. Cai o sol, sobe a lua quem virá? Cai o sol, sobe a lua quem virá? Thank you. Sierra lampre de lampre, lame a piara, repicando-me caldeira, remendando-me a sandália. Repicando-me caldeira, remendando-me a sandália. E a sumar um alho, velha mãe, chega parda, me quitou uma cordeira, lá melhor de lampear. Me quitou uma cordeira, lá melhor de lampear. Hija de uma ovelha branca, nieta de uma ovelha negra, hija de uma forma marrom que se passeia na serra. Hija de uma forma marrom que se passeia na serra. Sete cachorros e abaixo perra gudiana, se me agarrarás lalho, bola cena lá tens ganha. E se não me lá agarrais, com lacaia te lhe vai. E ande viram sete léguas, todas sete por arada, e ao fim de las sete léguas, e ela veio a cansar. E ela cachorro mais novo, e ela garra colorei. Cachorro la cordeira, leva-la para lampear. Não te quero la cordeira, que la tens toda pelada. Só quero la tua samarra para fazer um alvar. De rabo para correias, para atacarmos las dragas. De la cabeça um sarrão, para poder la escuchar. Las tripas para violas, para bailar em las damas. Pido pastor, por Deus e por la tua alma, que te chamas teus sete perros e eu me vou pelas montanhas. Que te chamas teus sete perros e eu me vou pelas montanhas. Direi aos meus companheiros, sete perros como os teus, não os tem o rei de Espanha. Oh, minha piada. Nesta segunda etapa do nosso itinerário, ouvimos Gonçalo Pratas, José Barata Moura, no celebérrimo Fungagá da Bicharada, Trovante, Francisco Fonseca, num Chamamento aos Lobos, Rão Quiau, num instrumental inspirado nesse canídeo selvagem tão temido e perseguido ao longo dos séculos, e o grupo Vai de Roda, recriando um belo rimance em idioma mirandês, uma das duas línguas oficiais de Portugal. Todos os animais são importantes para o equilíbrio ecológico do nosso planeta e alguns são particularmente úteis ao homem. Um bom exemplo é a espécie que se segue. Onde é que vivem as abelhas? Nas colmeias. Nas colmeias. E o que é que as abelhas fazem? Mel. Mel. Vão buscar o pólen. O quê? Vão buscar o quê? O pólen. O pólen. O pólen. O pólen às flores para depois fazerem o mel. Sim? Então, e como é que se chama, como é que se chama a abelha lá da colmeia? A abelha mestra ou? Rainha. Ou rainha. O que é que essa rainha faz? Só põe ovos cada dia. 200 ovos. Põe muitos ovos. Porquê é que ela põe os ovos? É para depois nascerem mais abelhinhas. Portanto, quer dizer, ela é a mãe das abelhas todas da colmeia. Vamos conhecer as abelhas trabalhadeiras. Vamos conhecer as abelhas trabalhadeiras. Todas as risquinhas fartas de canseiras. Todas as risquinhas fartas de canseiras. Na colmeia onde vivem as abelhas, uma delas tem o nome de rainha. Fica em casa enquanto todas trabalham, pois é ela quem trata da cozinha. Vamos conhecer as abelhas trabalhadeiras. Vamos conhecer as abelhas trabalhadeiras. Todas as risquinhas fartas de canseiras. Todas as risquinhas fartas de canseiras. Todo dia vão e vêm de flor em flor à procura do néctar para o mel. E à tardinha, na hora do descanso, comem todas do mesmo farnel. Vamos conhecer as abelhas trabalhadeiras. Vamos conhecer as abelhas trabalhadeiras. Todas as risquinhas fartas de canseiras. Todas as risquinhas fartas de canseiras. As abelhas obreiras nunca param, levam uma vida inteira a trabalhar. Vamos todos aprender com as abelhas o que elas nos podem ensinar. Vamos conhecer as abelhas trabalhadeiras. Vamos conhecer as abelhas trabalhadeiras. Todas as risquinhas fartas de canseiras. Todas as risquinhas fartas de canseiras. Ora bem, esta história é que é um bocadinho diferente daquela história que vocês conhecem sobre a cigarra e a formiga. Quem é que conhece a história da cigarra e a formiga? Eu. Quem é que é capaz de contar? Eu não. Bom, então conta lá tu. Era a cigarra que não trabalhava nada, andava sempre a tocar viola. E a formiga estava à sua casinha, sempre a fazer comida para o inverno, para ter de comer no inverno. Para não ir para a rua com frio. E depois a cigarra estava com fome, não lhe apetecia trabalhar, ela era melingona, e foi à porta da formiga e perguntou: "Oh, dona formiga, posso entrar e comer um bocadinho?" E a formiga disse que não. E a cigarra ia cantar um bocadinho para ver se ela era capaz de lhe dar alguma coisa, mas assim, a formiga não lhe deu nada. Ora bem, é que essa história quer dizer que a formiga arrecadava durante o verão a comida para o inverno e que a cigarra estava a cantar. E depois a cigarra foi castigada por cantar. Então vocês que estiveram aqui a cantar durante um disco inteiro também vão ser castigados com qualquer coisa. Acham bem que isso aconteça? Não. Cantar também é trabalhar. Vocês, enquanto aqui estiveram a cantar, estiveram a trabalhar para os outros meninos. E já agora vou falar-vos daquele encontro que outro dia tivemos com uma cigarra. Sempre que ouvíamos falar em cigarras, lembrávamo-nos daquela história da formiga esforçada, que trabalhava, que se matava para guardar para os dias piores, enquanto o cigarra cantava, sem se preocupar muito com o dia da manhã. E depois lembrávamo-nos daquela resposta da formiga, em que recusava a cigarra a comida no inverno, quando esta lhe batia à porta. "Ai, cantavas? Pois dança agora!" Daí que resolvêssemos meter conversa com a cigarra, para sabermos se realmente ela não fazia nenhum. "Que fazes empoleirada nesse ramo, minha amiga? Que fazes empoleirada nesse ramo, minha amiga?" "Eu canto para a bicharada, para o sapo e para a formiga. Eu canto para a bicharada, para o sapo e para a formiga." "Mas não vês que eles trabalham sol a sol e dia a dia? Mas não vês que eles trabalham sol a sol e dia a dia?" "Que seria da labuta sem canções nem alegria? Que seria da labuta sem canções nem alegria?" Aí ficámos embatucados. Não esperávamos que a resposta viesse com outra pergunta. E o que a história nos ensinava era isto: "Muitos versos, gargalhadas e cantigas à viola nunca deram lã para o pelo, nem chegam para a paparoca." Foi então que a cigarra se sentiu ofendida. Nós estávamos a ser injustos. Que não trabalhava não era bem assim. Ela, que sabia cantar, dava o que tinha de melhor aos outros. E então respondeu-nos: "Minha riqueza é a voz que canta o vale e a serra. Meu riso traz o sorriso do homem que lava a terra." E para que não ficassem dúvidas, que recorrêssemos a testemunhas. "Vai perguntar ao caracol, ao gafanhoto que te diga, ao sardão, à joaninha e à forreta da formiga, se não são bem compensados com as cantigas que eu faço, se no inverno não como do seu pão bom pedaço." Afinal, tínhamos de dar razão à cigarra. Ela até trabalhava. Fazia versos, música, e quem diz cantar não cansa. É preciso também trabalho, puxar pela cabeça, e na verdade é uma forma de ajudar as pessoas distraindo-as. E a cigarra faz cantigas lindas, cantigas de trabalho, para todos os que trabalham. Nessa altura, o gafanhoto, o caracol, até a formiga e todos os animais que tinham ouvido a nossa conversa com a cigarra puseram-se a cantar: "Viva a nossa companheira cantadeira e divertida! Viva a nossa companheira cantadeira e divertida! Cantemos com a cigarra, que a arte também é vida! Cantemos com a cigarra, que a arte também é vida! Cantemos com a cigarra, que a arte também é vida! Cantemos com a cigarra, que a arte também é vida!" Grilo, grilarim, tens um canto azul na noite de cetim. Cigarra, cigarraia, tens um canto branco no dia de cambraia. Formiga, miga, miga, só tu cantas os nadas do silêncio do sol, das estrelas caladas. Thank you. formiga no carreiro vinha em sentido contrário. A formiga no carreiro vinha em sentido contrário. Caiu ao tejo, ao pé de um septuagenário. Caiu ao tejo, ao pé de um septuagenário. Larpou, trepou às talas, larpou, trepou às talas. Que flutuavam nas águas, que flutuavam nas águas. De cima de uma delas virou-se para o formigueiro. Mudando de rumo, já lá vem outro carreiro. Mudando de rumo, já lá vem outro carreiro. Sentido diferente. A formiga no carreiro vinha em sentido diferente. Caiu à rua, no meio de toda a gente. Caiu à rua, no meio de toda a gente. Boliu abriu as gâmias para trepar as varandas, para trepar as varandas. De cima de uma delas virou-se para o formigueiro. Mudem de rumo, já lá vem outro carreiro. Mudem de rumo, já lá vem outro carreiro. No carreiro andava a roda da vida. A formiga no carreiro andava a roda da vida. Caiu em cima de uma espinhela caída. Caiu em cima de uma espinhela caída. Furou, furou a brava, furou, furou a brava. Numa cova que ele estava, numa cova que ele estava. De cima de uma delas virou-se para o formigueiro. Mudem de rumo, já lá vem outro carreiro. Mudem de rumo, já lá vem outro carreiro. Está careca quase todo, só tem o pincel do rabo para limpar dos olhos a tristeza toda. O elefante, o rei da mata, está gastado nos dentes, agora que dente é pouco, grande dor de dente é mato. O hipopótamo, o rei do rio, tem miolo gordo, só olhos na flor d'água, discute o dia inteiro com o crocodilo. Quem chorou este rio todo fui eu. reis, seis reis, coroas e anéis, carimbos e leis, canetas, papéis, servidores fiéis e outros infiéis. Nunca vos fieis em quem servireis, pois de servir reis, muitos chorareis. Reis, seis reis, coroas e anéis, carimbos e leis, canetas, papéis, servidores fiéis e outros infiéis. Nunca vos fieis em quem servireis, pois de servir reis, muitos chorareis. E a águia, a rainha do ar, está cheia de vento. Quem quiser falar-me, meta requerimento. O Dudongo, o rei do mar, está trocadilhado. Sereia, sereia, eis a questão. Serei a sereia ou não? O macaco cão, o rei da montanha, trepou à serra e rasmunga raivoso para o cão. Macacão, será você, seu rabo pelado? E as seis reis, coroas e anéis, carimbos e leis, canetas, papéis, servidores fiéis e outros infiéis. Nunca vos fieis em quem servireis, pois de servireis, muito chorareis. Senhor gato, porque tem esses bigodes? Diga lá, ó senhor gato, porque tem esses bigodes? Fui outro dia ao barbeiro e ele não mos quis cortar. Fui outro dia ao barbeiro e ele não mos quis cortar. Diz que gato sem bigodes mais parecia um pinduim. Que bigodes tão bonitos não era de se dar fim. Que bigodes tão bonitos não era de se dar fim. Pom, pom, pom, pom. Diga lá, senhor leão, por que tem esse cabelo? Diga lá, senhor leão, porque tem esse cabelo? Fui outro dia ao barbeiro e ele não me quis cortar. Fui outro dia ao barbeiro e ele não me quis cortar. Disse que leão careca mais parecia uma avestruz. Que leão só fica bem de cabeleiro ou capuz. Que leão só fica bem de cabeleiro ou capuz. Pam, pam, pam, pam. Ó senhor bode, porque tem essa barbinha? Diga lá, ó senhor bode, porque tem essa barbinha? Fui outro dia ao barbeiro e ele não me quis cortar. Fui outro dia ao barbeiro e ele não me quis cortar. Disse que bode sem barba mais parecia um chimpanzé. Que bode só fica bem de barba grande e boné. Que bode só fica bem de barba grande e boné. Pom, pom, pom, pom. Arma logo um casa de um escadote ou de uma escada de mão. E a banda do maestro Pinguim, quando começa a tocar, arma logo um chinfrim. E vem o pai, vem a mãe, vem a avó, tudo vem para o meio da rua para ouvir o chipopó. Parece mesmo um alfinete, o Malaquias Pinguim. Engoliu o clarinete e é por isso que anda assim. E a banda do maestro Pinguim, quando começa a tocar, arma logo um chinfrim. E vem o pai, vem a mãe, vem a avó, tudo vem para o meio da rua para ouvir o chinfopó. Por causa do Zé do Bombo, até ia havendo briga. Onde é que acaba o bombo e onde começa a barriga? E a banda do maestro Pinguim, quando começa a tocar, arma logo um chinfrim. E vem o pai, vem a mãe, vem a avó, tudo vem para o meio da rua para ouvir o chinfopó. Numa outra ocasião, até me cheguei a assustar. Julgava que era um trovão e era o trombone a ensaiar. E a banda do maestro Pinguim, quando começa a tocar, arma logo um chinfrim. E vem o pai, vem a mãe, vem a avó, tudo vem para o meio da rua para ouvir o chipopó. E a banda do maestro Pinguim, quando começa a tocar, quando abre a goela, parece um furacão. E um dia num concerto até tudo pasmou com o que aconteceu quando ele cantou. Oh, oh, oh, oh. Duas velhas espirraram com a corrente de ar. E foi um espanto geral com tão boa garganta. Mas o piano constipou-se e pediu uma manta. Oh, oh, oh, oh, oh. Senhor da plateia, entretido a escutar, ficou com a gravata levantada no ar. E o maestro, atrapalhado com todas estas loucuras, corria pelo palco a apanhar as partituras. Oh, oh, oh, oh. Tanta ventania que vejam só, uma velha careca ficou sem o chinó. E a madame Idalina, que vendia hortaliça, viu sair-lhe pela janela a cabeleira postiça. Oh, oh, oh, oh. O concerto do Tonino não durou muito tempo, escaqueiraram-se os vidros com tamanho pé de vento, até que por fim o lustre do salão. Depois de muito tremer, caiu no meio do chão. Oh, oh, oh, oh, oh. É. Pingócios, doutor, cavalo dentista. Tinha uns negócios de fava e alpista, mas ninguém sabia qual a razão, porque a freguesia procissão e ao consultório. Qual o segredo? Qual o segredo? Qual o segredo? Qual o segredo? Tempo depois ele chegar, que como um pé de vento começou a constar. E o novo doutor tinha um poder de tirar a dor, de não fazer doer lá no consultório. Qual o segredo? Qual o segredo? Qual o segredo? Qual o segredo? Por fim ficou-se a saber o que o doutor fazia, a quem o ia ver. Chegava ao doente e mandava-lhe um coce que lhe arrancava o dente, mais fosse o que fosse, lá no consultório. Mas que segredo, mas que segredo, mas que segredo, mas que segredo. Relincha Pingócios, doutor, cavalo dentista. Tinha uns negócios de fava e alpista, e muito cliente que não lhe deixava a porta para arrancar um dente e sair com a cara torta lá do consultório. Mas que segredo, mas que segredo, mas que segredo, mas que segredo. Mas que segredo. exalam o fumo do lar dos deuses de onde vieste. Rompante de espuma e de lume, é sol quadrúpede, ou mar equestre. Desfilando derramas o ouro do teu rio inacabável, desmedido relâmpago louro de um deus equídeo, possante e frágil. Tudo existiu para que fosses, no contraluz desta madrugada, mitológica proporção perfeita, em purpúrea bruma recortada. Pois que te é divino mistério, humanos olhos extasiar, a dúvida é só perceber se vieste do sol ou do mar. Carlos Alberto Muniz e Maria do Amparo, com Júlio Isidro como narrador, Manuela de Freitas dizendo um poema de Matilde Rosa Araújo, Sitiados, que recriaram um conhecido tema de José Afonso, Amélia Muge, Ronda dos Quatro Caminhos, José Barata Moura e Vítor de Sousa, que deu voz ao poema O Cavalo, de Natália Correia, foram os guias que nos acompanharam nesta secção do nosso périplo pelo mundo da bicharada. Prosseguindo viagem, surge-nos no caminho um animal aparentado com o cavalo, mas não é o burro, pois esse ainda há pouco visitámos a dar um concerto numa sala de ópera. Disseram à zebra Zulmira que havia zebras na cidade. Ela achou que era mentira, mas ficou a pensar que isso fosse verdade. Foi à cidade então para ver, mas que raio de história era aquela? Se havia zebras, deviam ser da família dela, iguaizinhas a ela, iguaizinhas a ela. Pobre da zebra Zulmira, que desilusão. Viu um gato, viu um pombo, viu um cão, mas zebras não viu ela não. Viu um gato, viu um pombo, viu um cão, mas zebras não viu ela não. Perguntou ao gato se vira zebras como ela por ali a passar. E ele respondeu à Zulmira: ó bicho em pijama, tu estás-me a gozar. Ao cão a seguir perguntou se viu zebras andando na rua. E o cão resmungou e rosnou: ó bicho em pijama, tu vives na lua, tu vives na lua. Pobre da zebra Zulmira, que desilusão. Viu um gato, viu um pombo, viu um cão, mas zebras não viu ela não. Viu um gato, viu um pombo, viu um cão, mas zebras não viu ela não. Perguntou ao pombo por fim se vir alguma zebra lá do ar. E o pombo respondeu-lhe assim: ó bicho em pijama, tu estás-te a passar. Mas desceu lá do alto intrigado, estaria a zebra na brincadeira. E passaram a rua para o outro lado, sobre a zebra passadeira, sobre a zebra passadeira. Pobre da zebra Zulmira, que desilusão. Viu um gato, viu um pombo, viu um cão, mas zebras não viu ela não. Viu um gato, viu um pombo, viu um cão, mas zebras não viu ela não. Pobre da zebra Zulmira, que desilusão. Viu um gato, viu um pombo, viu um cão, mas zebras não viu ela não. Viu um gato, viu um pombo, viu um cão, mas zebras não viu ela não. Lê, lê, lê, lê, lê, lê. Saltitão nunca mais aprende não. Quando ia atravessar nem sequer parou para olhar. Veio um burro aos trambolhões e mandou-lhe um piparote. Foi parar dentro de um caixote e disse lá para os seus botões: antes de atravessar é preciso parar, olhar para um lado e para o outro e só depois então passar. Olhar para um lado e para o outro e só depois então passar. O rabanete saltitão nunca mais aprende não. O rabanete saltitão nunca mais aprende não. E outra vez arranjou maneira de atravessar na brincadeira, a correr e a saltar, claro que houve azar. Uma girafa aos trambolhões e mandou-lhe um piparote. Foi parar dentro de um caixote e disse lá para os seus botões: para atravessar com jeito há uma coisa principal, cruzar a rua à direito e nunca em diagonal. Cruzar a rua à direito e nunca em diagonal. O rabanete saltitão nunca mais aprende não. O rabanete saltitão nunca mais aprende não. Numa curva apertada não se vê quase nada, só que ele não ligou e zaz atravessou. Veio um elefante aos trambolhões e mandou-lhe um piparote. Foi parar dentro de um caixote e disse lá para os seus botões: não, assim nunca mais, vou deixar-me de asneiras, ter atenção aos sinais e passar nas passadeiras. Ter atenção aos sinais e passar nas passadeiras. O rabanete saltitão nunca mais aprende não. O rabanete saltitão nunca mais aprende não. O rabanete saltitão nunca mais aprende não. O rabanete saltitão nunca mais aprende não. Estava um belo dia para se passear, e a vaca Ernestina no campo a pastar. Chegou-se um senhor que lhe disse assim: ó, vaca Ernestina, queres filmar para mim? Ernestina Massaroca, estrela de cinema, tornou-se vaidosa, é mesmo uma pena. Tornou-se vaidosa, é mesmo uma pena. Filmes para o cinema e para a televisão, a vaca Ernestina fez um figurão. E já se dá ares de senhora dona, a vaca Ernestina está uma toleirona. Ernestina Massaroca, estrela de cinema, tornou-se vaidosa, é mesmo uma pena. Tornou-se vaidosa, é mesmo uma pena. Cheia de pó de arroz, a cara tão pintada, é mesmo uma bolacha toda enfarinhada. Usa umas pestanas grandes que eu sei lá, que parecem os pelos de um piaçá. Ernestina Massaroca, estrela de cinema, tornou-se vaidosa, é mesmo uma pena. Tornou-se vaidosa, é mesmo uma pena. Com umas unhas tão grandes, de cada vez que as pinta, são logo precisas três latas de tinta. E para lavar os dentes, que são de um tamanhão, é preciso uma escova de esfregar o chão. Ernestina Massaroca, estrela de cinema, tornou-se vaidosa, é mesmo uma pena. Tornou-se vaidosa, é mesmo uma pena. Mas que grande estrela, a vaca argestina, e a terra ao pé dela é mesmo pequenina. Anda tão inchada e tão importante, que quase já nem cabe num ecrã gigante. Argestina Massaroca, estrela de cinema, tornou-se vaidosa, é mesmo uma pena. Tornou-se vaidosa, é mesmo uma pena. Eu sou o cão do Pantaleão, e eu sou um cão apenas cão. Eu sou o cão do Pantaleão, e eu sou um cão apenas cão. Tenho um barbeiro e uma criada, um casaco e uma almofada. Eu sou o cão do Pantaleão, e eu sou um cão apenas cão. Tenho uma casa aquecida, boa cama e comida. Não é lá muito boa a minha vida. Eu sou o cão do Pantaleão, e eu sou um cão apenas cão. Ah, mas eu sou o cão do Pantaleão, e eu sou um cão apenas cão. Tenho sombrinha e cachecola, luvas e chapéu mole. Como ao sol, e eu sou o cão do Pantaleão, e eu sou um cão apenas cão. Ah, mas eu sou o cão do Pantaleão, e eu sou um cão apenas cão. Tenho uma coleira amarela que parece uma estrela, mas eu cá não gosto da trela. Eu sou o cão do Pantaleão, e eu sou um cão apenas cão. Eu sou o cão do Pantaleão, e eu sou um cão apenas cão. Gastão era perfeito, conduzido por seu dono. Em sonolências afeito às picadas dos mosquitos. Era Gastão milionário, vivia em tapete raros. Se lhe viravam as costas, chamava logo a polícia. Em crises de malcrência vinha-lhe o gosto pela soda. Mas ninguém se avespinhava, quem viu vassas ocultas. Nem Gastão se apercebia de quanta vida o prendara. Entre estiletes de prata e colchas de seda fina. Gastão era deste jeito, fazia provas reais. Gastão era um parapeito de paz. rabas e cardeais. Vinha-lhe só por fastio nos tic-tacs da vida. O sol era desfastio pela mãe que era entrevada. Mandava bombom recados por mensageiros aflitos. Não fora a gastão dos fracos e já seria ministro. Conheci-o em alverca num bidão de gasolina. Tinha um pneu às avessas, mas de asma é que sofria. No solstício de junho, a quem eu quisesse ouvir, dizia que era sobrinho do Fernão Pérez de Trava. Querem saber de Gastão? Vão ao Palácio da Pena. Mas agora é capachinho e gosta de codornizas. Gastão era perfeito, conduzido por seu dono. Pensa no Lícias afeito às picadas dos mosquitos. Tem o sinal que o indica como o mais forte doutor. Espeta o dedo no queixo e diz que é nosso senhor. Quando morreu o rato, o gato chorava e chorava tanto que todos os gatos não entendiam o pranto de um gato pela morte de um rato. E os gatos perguntaram ao chorão por que chorava então. E aos gatos respondeu o gato: estava à espera que o rato crescesse e engordasse para ficar mais farto. Maria, Maria, Maria, ternuras privadas, secretas, um novelo de pelo a ronronar num lençol acabado de lavar, um miau a espreitar pela frincha da porta, um branquinho a chamar o calor, o quentinho, miau. Maria, Maria, Maria, espreguiça com ela amanhã, passa a língua no pelo a dizer sim, que é verdade que gosta de mim. Malícias aos molhos, requintados dos dães, quando passa assanhada sem ais, nem homens. Miau. Maria, Maria. Viver, ai, oh. estar para nele se viver. No dia em que a gente ver um gato maltês casar, ai, oh. No dia em que a gente ver um gato maltês casar, ai, oh. Com uma alegre andorinha, uma alegre andorinha. Estar para nele se viver, ai, oh. O mundo só vai prestar para nele se viver, ai, oh. No dia em que a gente ver um gato maltês casar, ai, oh. No dia em que a gente ver um gato maltês casar, ai, oh. Com uma alegre andorinha, uma alegre andorinha, oh. Com uma alegre andorinha, uma alegre andorinha, oh. Saindo os dois a voar, o noivo e a sua noivinha. Saindo os dois a voar, Dom Gato e Dona Andorinha. O mundo só vai prestar para nele se viver, ai, oh. O mundo só vai prestar para nele se viver, ai, oh. No dia em que a gente ver um gato maltês casar, ai, oh. No dia em que a gente ver um gato maltês casar, ai, oh. Com uma alegre andorinha, uma alegre andorinha. Com as vozes de Dani Silva, Quinta do Bil, José Barata Moura, José Afonso, Mário Viegas num poema de Tossan, Amélia Muge, Regina Castro e António Paulo Silva, mais uns tantos animais se juntaram à nossa já populosa arca. A história do gato e da andorinha, que acabámos de ouvir, dá-nos a ideia de ir conhecer melhor essa ave que anuncia a primavera, aproveitando para visitarmos de seguida outros pássaros, com os quais terminaremos esta nossa incursão ao reino dos animais. contigo vá, que eu lá de cima digo adeus ao meu amor. Oh, andorinha da primavera, ai, quem me dera também voar. Que bom que era, oh, andorinha na primavera também ali no beiral, tinham cabecinha preta e branca. 20 meninas, não mais. Eu via naquele muro, tinham cabecinha preta, vestidinho azul escuro. 20 meninas, não mais. No alto da ramaria, tinham cabecinha preta, piuga de fantasia. 20 meninas, não mais. Na torre acima de tudo, tinham cabecinha preta e capinha de veludo. As minhas 20 meninas, para o almoço e o jantar, tinham coisas pequeninas que apanhavam pelo ar. 20 meninas, não mais. Eu vi ali no beiral, tinham cabecinha preta e branquinho avental. Repete sim, diz sim, mas repete não. Só pensa no amendoim e é um grande comilão. O papagaio é, é como muitas pessoas, um bicho que faz banzé e que põe no mesmo pé coisas más e coisas boas. E como põe energia quando diz tudo e diz nada, faz parte da academia da ilustre bicharada. O papagaio é, é como muitas pessoas, um bicho que faz banzé e que põe no mesmo pé coisas más e coisas boas. E nos discursos que faz, faz uma tal confusão, que nenhum bicho é capaz de saber quem tem razão. O papagaio é, é como muitas pessoas, um bicho que faz banzé e que põe no mesmo pé coisas más e coisas boas. Armei um laço na serra para apanhar um canário. É pássaro que custa caro pelo lindo cantar que tem. Mandei o de oferta ao rei pela condensa da ribeira. Mandei-lhe fazer gaiola de delicada madeira. Depois da gaiola feita, meti-lhe o canário dentro. De dia e noite cantava, era o meu divertimento. Adoeceu o canário com uma constipação. Mandei fazer-lhe uma junta 31 cirurgião. Vem cirurgião mais velho com uma lanceta na mão, para sangrar o canário na veia do coração. À primeira lancetada, o canário desmorceu. À segunda lancetada, bateu asas e morreu. Vem de lá o Pita Silgo cantando com todo luxo, mas o gato da vizinha bateu com ele no bucho. Música. olha o passarinho que vem que ele canta. Quando está cantando parece que tem a guitarra na garganta. E olha o rouxinol, vai fazer moda vai alta, não lhe posso chegar. Cantei na baixinho mais devagarinho que eu quero cantar. Olha o passarinho que vem que ele canta. Quando está olha o roxinó, vai fazer o ninho dentro do balseiro para cantar sem mim. Olha o passarinho. Anda cá, vem ver o que nunca viste. Os meus olhos alegres choram sem quereres, lágrimas tão tristes. Olha o passarinho que vem que ele canta. Quando está no bico raminho de meia encarnada vem dando chegada ao seu velho ninho. Senhora Cegonha, como tem passado, não há quem a veja, já vai para a igreja, pois há no telhado seu velho velho ninho. Ponha, oh Deus, ponha, que seja bem-vinda, branquinha tão linda, lá vem a cegonha. Um bando levanta, anunciando a hora de se ir embora, levou meia branca. Senhora cegonha, como tem passado, não há quem a veja, já vai para a igreja, pois há no telhado. Seu velho ninho, ponha, ouves, ponha, que seja bem-vinda, branquinha tão linda, lá vem a cegonha. Que seja bem-vinda, branquinha tão linda, lá vem a cegonha. Que seja bem-vinda, branquinha tão linda. Sei um ninho, e o ninho tem um ovo, e o ovo tem lá dentro um passarinho novo. Mas escusam de me atentar, nem o tiro nem o ensino. Quero ser um bom menino e guardar este segredo comigo, e ter depois um amigo que faça o pino a voar. Com cinco malfa magrifinhos, cada vez que vai a malfa magrifa dar mama aos malfa magrifinhos, fazem tal malfa magrifada que até a malfa magrifa fica toda atormentada. Ai, ai! Magrifos com cinco malfa magrifinhos, cada vez que vai a malfa magrifa dar mama aos malfa magrifinhos, fazem tão malfa magrifar que até a malfa magrifa fica toda atormentada. Tenho um ninho de malfa magrifos com cinco malfa magrifinhos, cada vez que vai a malfa magrifa dar mama aos malfa magrifinhos, fazem da malfa magrifada que até a malfa magrifa fica toda atormentada. Ai, ai! Faz de conta que sou abelha. Eu serei a flor mais bela. Faz de conta que sou cardo. Eu serei somente orvalho. Faz de conta que sou potro. Eu serei sombra em agosto. Faz de conta que sou chopo. Eu serei pássaro louco, pássaro voando e voando sobre ti vezes sem conta. Faz de conta. E chegamos ao fim da viagem ao reino das fadas e dos bichos. Neste troço final do percurso, andamos pela mão dos Madre Deus, Rodapé, Vitorino, Fausto Bordalo Dias, trupe barlaventina, Ronda dos Quatro Caminhos com o Grupo de Cantares de Évora, Grupo Coral de Cantares Regionais de Portel, Afonso Dias, dizendo Miguel Torga, e Banda do Casaco. Na despedida, Mário Viegas e Manuela de Freitas deram voz a um poema de Eugénio de Andrade, em jeito de lamiré para a terceira parte da série A Infância e Música Portuguesa. Uma ideia de Álvaro José Ferreira, fundador e animador da comunidade de Amigos do Lugar ao Sul. A lista dos temas musicais e poemas recitados, devidamente referenciados, pode ser consultada no blog nossaradio.blogspot.com. Um programa de Otávio Fonseca e Pedro Ramajal para a esquerda.rádio. Os Cantos da Casa.